O assunto hoje é amai vossos inimigos, ou amemos nossos inimigos. Será que realmente nós conseguimos isso? Bom, pelo menos eu acho que todos nós aqui presentes, inimigos de verdade, a gente não tem. Eu, pelo menos, inimigos não tenho. Talvez eu tenha desafetos. Inimigo já é a palavra que Jesus utilizou naquela época lá, porque realmente era uma época bastante complicada na época, né? Que realmente existiam bastante pessoas com muitos inimigos, né? Se nós formos em outras partes hoje do nosso planeta, realmente existem muitos inimigos, inimigos ferrenhos. Se nós vamos falar entre judeus e islâmicos, são inimigos ferrenhos. Se vamos falar entre judeus, em alguns casos, judeus e cristãos, em certos locais, são realmente inimigos até o fim da vida e tantas vidas quanto forem vividas. Mas como é que funciona essa questão de amai vossos inimigos? Ele usou isso aqui meio que aleatoriamente, alegoricamente, querendo dizer que não é necessário nós, se eu tiver realmente um inimigo, mas um inimigo mesmo que eu não posso nem olhar, um inimigo que eu, digamos assim, odeie, que eu tenho raiva, que eu desejo a morte dele, que eu desejo tudo de ruim para ele. Bom, esse é o inimigo. É aquilo que a gente pode desejar de melhor, de pior para alguém. Amar uma pessoa assim, jamais nós vamos conseguir. Mais uma vez, falando, nós estamos no mundo de provas e expiações, e que nesse mundo de provas e expiações, talvez tenham passado algumas dezenas de pessoas que realmente amaram seus inimigos. Madre de Calcutá, Chico Xavier, Jesus, São Francisco de Assis, Mahatma Gandhi, Lao Buda. Bom, muitos realmente, eles amaram seus inimigos. Amaram realmente. E eles tinham inimigos, e tinham inimigos ferrenhos. Mas eram grandes avatares. O que é avatar? Avatar é uma pessoa extremamente espiritualmente iluminada, extremamente elevada, extremamente espiritualizada. Então, esses realmente amaram os seus inimigos. Agora, nós temos alguns desafetos, e todos nós temos alguns desafetos. De repente, eu, lá com 25 anos, eu briguei com alguém. Eu nunca fui de briga, mas de repente discuti com uma pessoa e essa pessoa nunca mais entrou na minha. Eu não dou as costas para ela porque eu não confio nela. É um desafeto, é um desafeto. Bom, o que que nós podemos fazer? O que que eu poderia fazer? Tentar, na medida do possível, orar para essa pessoa. Orar, sim, orar para essa pessoa, para que eu comece a enxergá-la de outra forma, porque já se passaram, se eu tinha 25 anos e eu estou com 60, já se passaram 35 anos, meu Deus do céu. Será que ainda vai ter alguma coisa para ser odiada? Será que já não passou tudo? Então, orar para essa pessoa, e eu não preciso amar essa pessoa, mas eu preciso, se talvez ela tenha me ofendido, eu preciso perdoar essa pessoa. Mas perdoar do fundo do coração. E se um dia ela tiver que passar por mim na rua, e se ela me dizer bom dia ou boa tarde, eu, com a maior educação, dizer bom dia ou boa tarde, tudo bem, como é que vai? E se eu entabular uma conversa com ela, melhor ainda, feita as pazes. Feitas as pazes. Eu consegui fazer isso com duas ou três pessoas, que eram desafetos assim, incríveis, desde a época de gurizada, desde a época de colégio. Olha como a gente leva longe a coisa. E alguns anos atrás, apareceu na frente, a gente começou a contar das nossas brigas, isso e aquilo, e no fim a gente se deu bem e hoje a gente é grande. Não digo que somos grandes amigos, mas a gente tem um relacionamento de amizade, um relacionamento normal, sem ódio, sem ódio. Então, ele não quis dizer, na verdade, amai vossos inimigos, mas tende consideração para aqueles que talvez se sintam teus inimigos. Porque se aconteceu alguma coisa e realmente alguém arrumou algum inimigo, ora, o culpado não é só ele. Porque às vezes eu construo um inimigo sem o inimigo saber que eu sou inimigo dele. É uma coisa tão incrível, né? Que a gente às vezes, nosso próprio pensamento, ele plasma às vezes certas situações que começa a odiar alguém sem sequer ter acontecido nada. Simplesmente um olhar ou uma atitude. E tu começa a odiar aquela pessoa lá e ela se torna realmente um grande desafeto, por minha parte, no caso. E eu vou criando, vou plasmando, as entidades espirituais estão à nossa volta, eles estão ali e dizem, olha, aquele cara não gosta de ti, aquele cara te ofendeu, aquele cara é teu inimigo, porque tem sempre quatro, cinco resolvendo fazer com que tu crie realmente um desafeto. Porque tu vai ficar brabo com ele e tal. E no fim o cara não está sabendo de nada. O cara não está nem sabendo que tu é inimigo dele. Às vezes ele passa por ti na rua, ele diz oi e tu não diz nada. Aí o cara de repente pensa, por que o cara não me disse oi? Aí ele vai tentar descobrir por que eu não disse oi para o cara. Quer dizer, então a gente tem que pensar muito às vezes que às vezes a gente constrói uma barreira muito grande pensando que temos grandes desafetos. E às vezes essas pessoas que são às vezes nossos inimigos, entre aspas, ou nossos desafetos, eles não sabem. E a gente nunca sequer se permitiu de chegar e conversar com eles e dizer assim, ó, eu tenho aí uma rixa contigo, não sei, eu queria resolver isso, aconteceu isso, isso, aquilo, tu tem alguma coisa contra mim e tal? Aí o cara vai dizer, não, tenho nada, tudo certo, não tenho... A gente não tem coragem de fazer isso. A gente prefere, às vezes, ficar magoado, ficar ressentido, ficar com aquela coisa no estômago, ficar remoendo, aumentando o ódio, aumentando a raiva, sem que aquela pessoa saiba que tu é inimiga dele, ou que é teu desafeto, é alguém que tu não gosta. Então, termos cuidado com essas coisas, de plasmar. Plasmar quer dizer criar, é tu criar algo. Tu criar algo que não é verdade. Então, amai vossos inimigos, é isso. Será que realmente temos inimigos? Será que esses inimigos, entre aspas, eles sabem que eles são nossos inimigos? Esses desafetos, entre aspas, será que eles sabem que nós não gostamos deles? Que é uma coisa incrível, né? Porque o ser humano... Ele pensa, ele cria, ele formula uma ideia e no dia seguinte essa ideia está construída e é isso aí que aconteceu e acabou, e terminou. E vê, não aconteceu nada, gente. A gente vai ver lá no fundo, se fosse conversar com essas pessoas, todo mundo sai em paz. Agora, claro, na época de Jesus, não. Existiam lá os samaritanos, existiam os judeus, existiam lá os da Sesmaria, existiam os publicanos, existiam os... Eles eram realmente inimigos. Então, eles tinham inimigos por causa da questão da crença, da questão da religiosidade, não, da religião, na questão da credibilidade, da crença deles, né? Então, bom, naquela época era diferente. Mas hoje, no século XXI, assim, digamos que, eu acho que mais um pouco, questão de algum tempo, um tempo meio longo, pô, nós estamos para entrar no mundo de regeneração. Nós estamos para deixar um mundo de provas e expiações, onde existe ódio, onde existe raiva, onde existe preconceito, onde existe um monte de coisas, de sentimentos idiotas, sentimentos ruins, para entrar num mundo de regeneração, onde não vai mais existir ódio, onde não vai mais existir raiva, rancor, desejos de vingança, não vai mais existir preconceito de nenhuma espécie, de nenhuma espécie. É claro que isso vai demorar um pouquinho. Ora, não vão existir mais inimigos também, né? Por favor. Então, deixando aqui uma pequena reflexão, para que a gente vá para casa hoje e coloque a cabeça no travesseiro, né? E pensar, inimigos, será que eu tenho algum? Será que eu tenho algum desafeto? Alguém que um dia talvez eu tenha meio que me estranhado? Mas será que ele sabe disso? Será que essa pessoa sabe disso, que eu não gosto dela? Vamos pensar nisso. E quem sabe um dia, orando para essa pessoa, a gente não se entenda. Porque é melhor se entender nessa existência do que pegar e ter que desencarnar com esse desafeto plasmado por nós, para virmos numa outra existência resolver esse problema. Então vamos refletir sobre isso aí. Obrigado.